mais um Big Brother, mais uma fazenda, mais uma novela das nove. Ontem à noite fiquei sabendo que abriu uma balada na Vila Madalena, das quentes cerveja importada. Ontem eu fiquei sabendo, vai jogar Corinthians e São Paulo, e vão falar do UFC no show do intervalo. Ontem à noite fiquei sabendo, teve trânsito na Paulista, o ônibus atropelou o motoqueiro, fechou metade da pista. Ontem à noite fiquei sabendo, mais 15, máximo de 26, e o volume de chuva é um quinto esperado por um mês. Ontem à noite fiquei sabendo da nova anúncia do Lava Jato, envolvendo três empreiteiros, senador e um deputado. Ontem à noite fiquei sabendo que foi minha frente de tomate, e os programas de culinária ensinaram a fazer salada de abacate. Ontem à noite fiquei sabendo, agora a excelência vai cair 2%, e o dólar ficou instável.